voltar ao início. Não escolhi fazer rap não, na moral. O rap me escolheu porque eu aguento ser real. Como se faz necessário, tiozão. Uns rima por ter talento, eu rimo porque eu tenho uma missão. Sou porta-voz de quem nunca foi ouvido. Os esquecidos lembra de mim porque eu lembro dos esquecidos. Aí, tipo embaixador da rua. Só de ver o brilho no meu olho, os falsos já recua. E os cordeiros em pele de louco, gritando que tá pronto. Eu vi na de pegar o dinheiro igual puta, faz ponto aqui. Tem me confronto e se me dá um desconto aí. Caminho nas calçadas sempre, nunca te vi. Enquanto os otários se acham, os valores se perdem. Sobra pra quem tem falta, se isso pra mim não serve. Não, mano, não tô com o Zé me panguando. Montando as tech, os moleque tamo trampando. Pulando as leis, um bagulho eu sei. Já que o rei não vai virar humilde, eu vou fazer um humilde virar rei. Entenda nesse instante, essa cerimônia marca o começo do retorno do Império Axante. Atabaques vão soar como tambores de guerra. Meu exército marchando pelas ruas de terra pra tirar medalha dos canalhas sem hora boa. E triunfo mesmo pra nós é o sorriso da coroa. Mas quer mulher sim, quer um din também. Quer ver nossos neguinhos lá vivendo bem. Só que aí pra mim a luta vai além. Quem pensar pequenininho, tio, vai morrer sem. Não pode ser mais que alguém, não, só sair da lama. Os que caiu foi porque confundiu respeito e fama. Na minha cabeça não existe equívoco ameno. O jogo é sujo, vai ganhar mais quem erra menos. Eu fiz meu próprio caminho e o meu caminho me fez. Não é qualquer dinheirinho que vai tirar a lucidez que eu carrego na mente, tio. Segunda chance é só no videogame, então é bom ficar ligeiro, viu? Na pista, pela vitória, pelo triunfo, conquista, se é pela glória, uso meu trunfo, irmão. A rua é nós, gostamos de nós, brigamos por nós. Na pista, pela vitória, pelo triunfo, conquista, se é pela glória, uso meu trunfo, entendeu? A rua é nós, gostamos de nós, brigamos por nós. Bem. Thank you.